Comandante, boa noite, Gol 170, tem a informação alto. Boa noite, Gol 170. Identifique, desça ao nível 050, chegada à margem. Autorizado 050 na margem. Reportagem. Dia Juliette, 8624. Certo, vai ter pressão. 8624. Paulo Chané, 6313, está aqui em estacionamento, está no 5 número 4. Aguarde e puxa no quarto. Aguardando. Tática Azul 4488, POB de 78, autonomia 3 horas, 25 minutos, faltando a Maceió. 4488, via Índia 1895, uma voo. Via Índia, 1-8, só 95, Azul 4488, boa noite. 6234, Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, 6234. O Azul, uma voo, boa noite. 3:40, isso aqui pistola, após a passagem do Fokker 100 da companhia, cauda autorizada, Michel Bush. Pessoal, na passagem do Fokker 100, a cauda do companhia, vai estar autorizado, Chané, a minha vez, com 3:40, pistola. Tráfego Salvador. Tráfego Salvador, muito boa noite, 3305. Solicito autorização de tráfego para a rede. 3305, agora que cobre a rede. Salvador, uma boa noite, azul 4488, espera da 1-0. Boa noite, 4488, livre ingresso e decolagem, pista 1-0, vento variável de variável sul, com 0-2 nós. Feito, azul 4488, livre alinhar, alinhar e decolar? Afirmo, alinhar e decolar. Alinho e decola na 1-0, do 4488. 1-7, autorizado LS, reporte estabilizado no curso do localizador. Positivo, 888, para 2000, aproximação autorizada. Via Índia, 1885, a espera, bom voo. Via Índia, 1895, continua meia 3,95. 800 pés. Suba ao nível 350, saída PUCA. Subindo para o 350, saída PUCA, azul 4488. Ono 1170. Desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1-0. 1-7, reduza para 1-8-0 nós, está autorizado LS. 2017-180 na indicada. Via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 19-8, transponde 5-5-0-5. Autorizado, nível voo 3-3-0, Upper Whisky 5-8, decolada 10-1, esquerda, Pucaracaju, 19-8, é o controle 305 ao transponder 3305. 3305, correto, reporte pronto. Semana pronto, 3305. No 888, continua a aproximação, vale bicho livre. 88. Seguro 970, passa 160, informação alta. Boa noite, no 970, desça para o 050, chegada a Mari. DC 050 na chegada a Mari. Pedido DC 050 na Mari, igual no 970. Correto. Meu 303, decolado aos 02, chama o controle em 19-8. 19-8, chamei 63, 03. 888, autorizado pouso, vento calmo, check 3. Eu posso ter marchando travado, boa noite, 88. 3 da coluna, se escuta, passando 1700, perfil da saída da EL. 6313, suba nível 360, está sobre de nós. Subindo para o nível 360, chané 6303. Voo com 970 e alerta. 970, chame 218, decimal 95. Poderia confirmar 18? 18, decimal 95. 95, boa noite, senhor. Boa noite. Controle, chané 6303, pode voar direto Leda? Afirmativo, direto Leda. 6313, ano direto Leda. Oi, boa noite, é o Gol 1170, passando a serra embaixo do trabalho. 1170, número 2, correção agora o número 1, tráfego que o precede está aqui controlando no solo, guarde pista livre. Aguardando autorização de pouso, está livre Gol 1170. Quatro, quatro, oito, oito, chame de cinco, um, dois, cinco, decimal, quatro, cinco, qualquer, um, dois, Alvo 8. Centro Recife, 12545, atendo 2085 Azul 4488. Voo 1970, desça para 2010, ajuste de altímetro. 1017, reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado. 1970. Táxi Alfa, reporte essa Juliette. Boa noite, 3178, identifique chegada a mar e desça até o nível 050. Identifique na mar até 050. Prossiga portão 7, 988. Solo 08, solo 211. 211, boa noite. Boa noite, o 1170 de Brasil. 1170, táxi Alfa, Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, o 1170. A mensagem saiu um pouco baixa, por ele confirmar a mensagem 1-3-3-25, confirma? Correto, 1-3-3-25 e 1-3-3-9. Afirmativa 1-3-3-25, alterna 1-3-3-9-5, Ocean 6-3-1-3, boa. Informação, boa noite. Azul 5001, informação alta. Autorização Guarulhos, nível de voo 360. Teste gol no 970. Emissor, irmão, 1899. 1895, vai chamar, obrigado. Que dia você tem? Zulu no meio. E a coluna 0, curva direita, saída da Euleda, após voa direto, Motiva, controle 198, transponder 5512. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Apertelou 10, Brise, Apertelou 16, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda, Motiva. Controle 199, decimal 8, transponder 5512, azul 5001. Correto, reporte pronto, azul. Azul 5001. Vocês fizeram a torre? Está recebendo algum laser índio do solo, um laser, um holofote? Alguém está mandando aí esse laser para vocês, não? Não, aqui não estou recebendo nada não, senhor, está normal. Não, fiquei grato pela informação. Eu vi um engraçadinho aí próximo ao shopping aqui, próximo à cabeceira 17, estava enviando, mandando acho que um laser, um holofote. Uma luz bem forte aí para os aeronaves que pousam. Ah não, aqui tá tudo normal, preste atenção, tem que fazer isso com o helicóptero da polícia, que eles param em cima dele lá. Legal, Pia, 156? 153, senhor. 153, meu Deus. Gente, 153, táxi via Pátio Índia, Ponte Espera Torre, 1895. Zero no solo aos 15, solo 211. 21, obrigado. 211? 211. Atingi 5000, TAN 3178. Desce para 2.000 pés, está autorizado LS, ajuste de altímetro no 0 no 7. Reporte estabilizado. Eu desci para 2.000, autorizado procedimento com 1.017, reportaremos estabilizado, 103.178. Fala, boa noite, voo 970, livrou a pista 10 pela Gol. Táxi Alfa, reportante da Juliette. E táxi pela Alfa, reportante da Juliette, 970. Alto, boa noite, Xanen 6224, cliente da Alfa, autorização Aracaju. 6224, autorizado, Aracaju 190, decolagem pista 10, curva esquerda, saída Pucajama após DCT, controle 198, transponder 5514. Autorizado, nível 90, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Pucajama após direto Aracaju, controle 1980, final 6224, retornará pronto para receber acionamento. Juliette, 0970. Prossiga, portão 09. 9, obrigado. 7828, 18, 95, muito obrigado, uma boa noite. 73178. Boa noite. Salvador, tá 3305, boa noite. 3305, ao nível 3. Saída Pucca. Pode confirmar, salvo 3305? Afirmo, 3305, nível 330, saída Pucca. Pucca sobe 330, tá 3305. Torre Salvador, muito boa noite. Stan 3178, final do X-Way para 1-0. Pastor externo baixado e travado. Stan 3178, boa noite. Autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo. Autorizado pouso na 1-0 com vento calmo, Stan 3178. pessoal, 2-1-1. 2-1-1, obrigado, uma boa noite, tanto 3-1-7-8. No 78, livrando a direita na sua escuta. 3178, táxi Alfa Kilo, prossiga para 3. Autorizado táxi de Alfa Kilo, vamos prosseguir para o 3, doutor 3178, parte 3. Afirma. Então, Adolfo, pushback na minha, está sendo 6224, 21. 6224, autorizado a partir. Posição 08. 5.001 autorizada, para o ataque. Isso, pute de acionamento, azul 5.001. No 723, boa noite, identifique e desça para 4.000 pés, ajuste altímetro no 017, chegada a bom. San 3305, chame Recife, 125, decimal 45, alterne, 126, decimal 8. 25268, 3305, total, obrigado. Solo Salvador Azul 5001 para o táxi Alterna Ribeirão Preto, autonomia 4 horas, POB 118. 118, via Pátio Índia, ponto espera torre 1895, bom gol. Táxi via Pátio Índia, torre 1-2-1-9-5 Azul 5001, boa noite. Salvador, da Cena 6224, tem 89 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. 19 no PLB. Prossiga via Índia, passe para a torre 1895, bom voo. Gente, via Índia, no ponto de espera, torre 1895, 8224, obrigado. Boa noite, Fono 1234, Central, terem nossa autorização, Mateo. Transformador, boa noite, Fono 1234, pode ser da 1-0, pronto. B224, a linha decola, vento calmo. A linha decola, 1-0, 1-2-4. Boa noite, 1868, sexto artista, 1-5-0. Boa noite, desça até o 050, identifique o 8-6-8. 0-5-0, 1-8-6-8. Boa noite, azul 001, ponto de espera, pista 10, pronto. Após a rolagem do Fokker ali mantém, 5001. Após a rolagem do Fokker ali mantém, 5001, azul 001. Pronto, copia. Autorizado, Marcelo, 370, via 358, decola no zero, esquerda, na Pucaracaju, controle 198, transponder 5520. Prata 1370, 358, decola da 10, curva esquerda, Pucas, Aracaju. 98, controle 5520, transponde 1134. Controle Salvador, muito boa noite, hoje é 6224. Boa noite, Xenem 6224, Tubarão, nível 190, saída Apuca. Liberação 190, saída Apuca, 6224. Para 220 mais. Reduzindo 220, com 868. São Azul 5001, livre de decolagem e vento calmo. Decolado aos 35, chama o controle em 198, boa noite. 198, boa noite. Azul 5001. Boa noite. 360, ponte direita, confirme. Autorizado direto Leda, o 5001. Estimativo. Direto. Curva na esquerda, proa 70, por mais 5 milhas. E após voador na peça da formação com 868. Gente, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.7, gol no 8.68. 3.000, 1.0, 1.7, o gol 1.8.68. Controle Salvador, uma boa noite, ao parceiro do 2224, transfere-se em confirmação. Alfa no ideal descida. Uno 723, esquerda para o Uno 30, reposto estabilizado. Esquerda 130, reportará estabilizado. Passareto 2224, identifique, boa noite, foi para a disputa para 2000 pés, ajuste altímetro 1017. Ajuste no 017, desce para 2000 pés na proa de Duna, passareto 2224. Voo no 868, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reposto estabilizado. 2000, reportado estabilizado, 868. Tené 6224, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 8. 2545, 2085, obrigado, meu amigo. No 723, torre 118, decimal 95. 1895, 723. Azul 5001, chame Recife 133, decimal 25. Alterne 133, decimal 9. 325, 369, grato. Anuak, Gol 868, visual. Boa noite, 3555, informação alta. Gol no 868, chame todo mundo, 8 decimal, 9. Boa noite. 3551, identifique, foi proa. E pelo Mano Pelo, descendo sua confirmação. Sim. Altitude autorizada quando no ideal? 4000 pés. Ajuste no 017. Outro ideal para 4000. 5, 5. 723 no solo, os 45, solo 211. 211, 723. Ficha liberada, livre pouso, vento calmo, no 868. Livre pouso, ficha Nazário com 868. Estamos com 1-1-7 a bordo, autonomia 12, 29, alternando Natal. Autorizado, Pátio Índia, ponto para a torre, 1895, por favor. Pátio Índia, ponto 01895, 1-1-3-4. Salvador, muito boa noite, Colo 134, próximo passageiro da 90, tá pronto. Quatro, ali mantém. Ali mantém, 90, 134. Oito, meia, oito, aos 47, direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1, boa noite. Uno, 7-2-3, Juliette, portão 10. Juliette, 6, 7-2-3. Voador, boa noite, gol. 8-6-8, livrou. 68, táxi Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1, ou 868. 1-3-4, autorizada a decolagem, vento norte 2-9. Decolagem, 1-3-4. Salvador, boa noite, 5216, autoria com a presença. 5216, só um minuto, cópia. Pronto, guarde um minuto pra cópia. Salvador, muito boa noite, Colo 134, decolou da sua escuta, vai passar agora 1900. Suba para 370, saída da PUCA 1134. 370, saída da PUCA 1134. Passadeiro não copiei, pode ir. O 5595 livrou 200 para o 040. Gente, passadeiro 2224, controle. Na sua escuta, prossiga. Estou recebendo que está no nível 100, modo Charlie, confere. Afirma, a gente deu uma segurada aqui, tinha uma formação bem alta aqui, então pra gente transpassar ela por cima, a gente acabou segurando um pouco mais a descida.